corriqueiro. Linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros, ele é profissional, é o tal. Sempre tem alguém pra falar da sua vida. Sempre tem alguém que vai arranjar intriga. A língua fala mais do que deve. As paredes têm ouvidos, observe. Gente que fala da vida alheia é coisa feia. Quando alguém fala de você, arde a orelha. Cuidado pra não abrir a boca e falar besteira. Te defama pra ter fama, quanta gente fofoqueira. Quem abraça a conversa fiada, se a cobra morde a língua, morre envenenada. Na balada quem te viu falou do outro ali, falou pro outro lá e ficou de tititi, blá blá blá. Que malandro é você, não tem trava na língua. Se precipita em dizer, cuida da sua que eu cuido da minha. Não fala da vida dos outros, toma vergonha na cara aí. Fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. Fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. O seu assunto é falar da vida alheia. Doença crônica que já tá na veia. Todos falam, mas pera lá. Se não aguenta as consequências, cê tem que se controlar. Cai de paraquedas sem saber o que aconteceu. Passa pro outro que repassa o que entendeu. Brincar de telefone sem fio nunca deu certo. Cê perde a oportunidade de ficar quieto. Mas não adianta, o olho brilha com notícia nova. Se tivesse matéria, tiraria 10 na prova. Acho que sua vida não tá tão interessante. Eu não sei, mas cê prefere levar isso adiante. É muito intrometido, encherido, gazeta. Três habilidades diante da sua faceta. Pra você todo cuidado é pouco, tá solto muito louco. Muita gente já se deu mal só porque você é fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. Fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. Língua não tem osso, traíra não tem pescoço. Frase que Tchudito trouxe de cruzeiro no poço. Tem língua que corta a China jogando areia no olho. A língua ferina faz a pista, pega fogo dois caixões. Um pro corpo, outro pra língua. Propaganda inversa, mesmo grátis, quebra firma. Fofoquinha de candinha, não tem regra, não tem lei. Mentira repetida, falsa verdade se fez. Se fulano é gay, o que você tem a ver com isso? Se a parte casou com o rei, não muda meu compromisso. Quem fala pelo cotovelo no mundo cria raiz. Todo mundo na berlinda, todo mundo é o juiz. Satisfação momentânea, limitada, entra na dança. O leve traz pode abalar qualquer confiança. Não dura na lembrança mais do que dois dias. A sua língua cresce tanto quanto sua cabeça vazia. Fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. Fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo tem no mundo inteiro. Pra falar dos outros ele é profissional, é o tal. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o Mário de mim pra você.